de relacionamento complicado entre você e eu. O orgulho tomou conta e eu tô vendo que já me esqueceu. Essa nova vida que você publica faz questão de aparecer, sabendo que eu vou ver se for pra me provocar. Essa briga eu não vou comprar, mas se quer pagar pra ver. Sou bom na cena de fingir que eu tô bem, e você nunca vai saber. Diz aí, vai, vai. Eu tô bebendo, tô chorando, tô também. O coração sofre de saudade, mas finge que tá bem. Tô sofrendo, tô. A vida tá um horror, mas na sua frente sou. Eu sou um bom ator. Você é um bom ator? Acho que eu sou também. Fim de relacionamento complicado entre você e eu. O orgulho tomou conta e eu tô vendo que já me esqueceu. Essa nova vida que você publica faz questão de aparecer, e sabendo que eu vou ver se for pra me provocar. Essa briga eu não vou comprar, mas se quer pagar pra ver. Tô bom na cena de fingir que eu tô bem, e você nunca vai me saber. Eu tô bebendo, tô chorando, tô também. O coração que sofre de saudade, mas finge que tá bem. Tô sofrendo, tô. A vida tá um horror, mas na sua frente sou. Eu sou um bom ator. Eu tô bebendo, tô chorando, tô também. O coração sofre de saudade, mas finge que tá bem. Tô sofrendo, tô. E a vida tá um horror, mas na sua frente sou. Sou um bom ator.